771 no Solar 25, libera a esquerda, 121 no decimal 9. 219, boa, na esquerda. Sobe 422, por mais quantas milhas você precisa manter o desvio? Mais 8 milhas. Deixa eu ver o 422. Aí depois eu acho que eles vão cobrir, né? Após foi TPIP. Após TPIP, então, as 442. 78. 6868 em Salvador, 198, decimal 95. 278, chame Centro Recife, 1, 25, decimal 45, alterna 1, 26, decimal 85. 12545, confirme? 12545, alterna 1, 26, decimal 85. Ok, 12545, 12685. Obrigado e uma boa tarde, 3378. Salvador, boa tarde, Xané 62. Confirme? Oxanel 62, 2000, final da 28. Então, minha torre, 18, decimal 95, Oxanel 62. 632, yeah. Oxanel 6320, 4 seconds delay, turn left, heading 050. Olha, 050, turn left, 6320. Salvador, muito boa tarde, Azul 2788. Saída lotar para o nível de voo 170. Pista 28, vento 230 graus, 7 nós. Repouso 28, confirmando pista 5. Molhada. 7, prezado, repouso na 28, nada a ver. 128, decimal 35, alterna 1, 125, decimal 1. 35, não tem nada a ver, camarada. Lotar 170, azul 2788. Hoje na 6320, turn left, heading 310, to localize your course. Last 310 for localize, 6320. Pode torcer descido, azul 4422? Azul 4422, desça para 5000 pés, ajuste no 014. 5000, 4422. Hoje na 6141, desça para 2500 pés, para... O localizador, curve à direita na proa 280. Autorizado em NSC X-Ray, na pista 28, na pista 20. LERME 1141, para o curso do localizador, curve à direita na proa 300, desça para 2510, ajuste 1094, autorizado em LSX da pista 28. Tente autorizado a LS, descendo para 2500, V141. Azul 4422, qual foi a velocidade de cada? 220, reduzindo. Reduza para 2009. Reduzindo. Controle Salvador, azul 2788, vai manter a proa 040 por 10 milhas, devido a formações. Azul 2788, suba e mantenha o nível 060. 060, azul 2788. Xané 6315, desça e mantenha o nível 070. 070, 6315. Sim, o 4422 está subgestor, vai manter a presente pro, o limite vai ser a radial 110 do Vila de Salvador, 4422, desça e mantenha 6 mil pés, ajuste no 0, 14. Descendo para 6.000, mantendo a proa, limitada pela radial 190 de Salvador, azul 442. Atingiu 100, tá 3144. 3144, desce e mantém o nível 080. Mantém o 080, voando específico, 3144. 3144 para sequenciamento, o limite agora é radial 190 de Salvador. Copiou? É, negativo, confirma a instrução. Passou o setor, mantém a proa, limite é 190 de Salvador. 190 de Salvador, mantendo a proa 090, 3144. Afirmativo. Oceané 6315, retorno para 1809. 1809. Tem 1-4-1 para livre LS em forma estabilizada. Botará estabilizado, tem 1-4-1. É igual, 6310. 1-4-4-2-2, desça para 2500 pés, ajuste no 0-1-4. 2500, chocou 1014, mantém a proa? Afirmativo. Oceano 6320 na alfa do tower, frequency 118.95. Celeste 6320, continue approach, report runway inside, 6720 we have the runway inside right now, Oceano 6320. Clear to land runway 28, winds 190 degrees, 109. Confirm the runway is wet, use wet. Confirm. Could you confirm that the runway is wet? Confirm the runway is wet. Thank you very much. Clear to land in 3, so it's a nice decision. So there's 6315, vetor para sequenciamento, curva direita na proa 150, limite, curva esquerda na proa 150, limite é radial 090 de Salvador. Limite 190 de Salvador, 6315, 150 esquerda. Afirmativo. Estabilizado, 6141. 0141, complete ELS e chame a torre em 118, decimal 95. 6895. 4-1 em Salvador, boa noite. 2 em Salvador, 6141. 6141, continue a aproximação, ajuste no 04. Ponte visual. Gente, a pista tá seca ou tá molhada? Molhada. Gente. Confirma para Salvador? 3-8-0-9-2. Azul 2788, autorizado a ascensão. Autorizado a ascensão. Azul 2788. E o 080, tá 3144. Ativo 2788, autorizado para 1970. Confirme. 080, tá 3144. 17, vento 180 graus, 79. Oceano 6315, desça para 250010, ajuste no 014. 2500, 1014, 6315. 6315, tráfego que eu precede 8 milhas à frente. Está autorizado a curvar à direita na proa 205, espaço estabilizado. 205, informará. 41, já tem a pista vista? Tem sim. Pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 629. Pouso autorizado, 6141. Pelo Romeu Oscar, decolado 35, controle em 120, decimal 80, boa viagem. 120, pula retorno. 9514, 4422, continue na aproximação, ajustado no 014. Aguarde autorização de pouso. Senhor, eu quero achar só passando através do farol da barra. Guardará. Confirme, está autorizado o procedimento com 6315. Afirmativo, autorizado, tráfego que precede 8 milhas à frente, descida até 2500 pés, 2014, ajuste, forma estabilizado. Tamara. minha vista aqui do 641, a pista está seca. Autorizado, reportará. Meia trans. Ok, companheiro, obrigado, hein. Matipo, é o número 4 na aproximação. Vai manter essa proa e aguardar o vetor final para o localizador. Gente. O tráfego número 2 está na sua posição de 10 horas, 8 milhas, cruzando 4.100 pés. Salvador, eu chamei 6356 transfere, sente leg break. 6356, vou importar o som mais um pouco, na direita na proa 250, possível? Direita 250, 6356. Obrigado. Aeronave mudou? Oxanero 6356 transfere, está sem track break. Tereza via chegada TPP1 para 2.500 pés, ajuste no 0 no 4. Via TPP1, ajuste no 0 no 4 para 2.500 pés, 6356. No 44, desça para 4.000 pés. Permanece o ajuste. 4.000 pés, 3.1, 4.4. 4.4, 2.2, estabilizou? 2.19. Só confirmar, a pista realmente seca? Azul 4422, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 79. Ele pousa na 28, 4422. Tantra 1, 4, 4. Curve à direita para uma. Confirmando esquerda para uma 2300. Desça para 2500 pés, ajuste no 0, 1, 4. Esquerda para 300, desça para 2500 pés, tá? 3, 1, 4, 4, localizador. Azul 2788, autorizado direto para o Alfonso. Direto para o Alfonso, 2788. Comandante Tantra 3805, pronto para decolagem. Teste Tantra 3805, mantenha a ponte de ferro. Amanhã. Mantenha a ponte de ferro. Aos 39, esquerda, 1, 2, 1, decimal 9. Esquerda, 1, 2, 1, 9, 4, 4, 3, 2. 3, 1, 5, na escuta da torre? Na escuta da torre? Eu centro Recife, 125-45, alterna 126-85. Com Recife, 125-45, alterna 2685. Uma boa tarde. Oxalé, 395, chama a torre 18-95. 693-95 final. Fuso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 62 em Jorge. Autorizado, 28, 05, condições de alinhar e manter e decolar de imediato assim que autorizado? Afirmo, 3205. Agilize manobras ali e mantenha preparando-se para a decolagem assim que obtiver a pista livre. Afirmo, atento, 3205. Autorizado, 3144. Então, 3144, chame a torre 198, decimal 95. 895, 3144. 1-2-1-9. Esquerda 2-1-9. Para passar no travão do Sarau da Barra. Deixo que o Romeu Oscar, frequência livre para coordenação. Vai, cancelado, presente? Ah, sou cancelado. Sou cancelado, sou cancelado. Confirme qual é o estimado de pouso, Serra Delta Golf Express? Ah, 0. Gente, que o Romeu Oscar não atrasou a reportar. Show. Você conseguiu para fazer isso? Boa. Comandor, bom dia, Tan 3144, muito obrigado, Elias Techway, 28, passando CRV 364. Tan 3144, continue na aproximação, ajuste no 04, aguarde pista livre. Continua aguardando, Tan 3144. Tan 3144, avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 180 graus, 89 nós. Autorizado 28-3144. 3805 aos 431208, boa viagem. 208, boa tarde. Cruza 1 na mil pés. Então 3805, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para o nível de voo 340. Sobe via São Bruno para 340, 3205. 3205, foi livre da restrição, 2500. Livre da restrição, 3205. Quatro, 45, esquerda, 219. Esquerda, 219, 344. está autorizado o procedimento para o 6356? Sinal 6356 autorizado, ELS Upgrade da pista 28. Para 2500, ajustando 014, repassabilidade. Autorizado o procedimento, informando estabilizado, ajuste no 014, X-Rail 286356. Em Salvador, eu passaria 230 para as compostas, espera da 28, pronto. 230, autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, pista 28, vento 210 graus, 79. Autorizado a alinhar e decolar a pista 28, arborou no após o 2830. Minha 356, Salvador agora é visual nos mínimos. E tem chuva. Paciente, continuando a aproximação, achando a 6356, grato pela informação. Eu 3805, sua direita, sua 220 por 1020. 220 por 1, 0 milhas. Sancho 3805, com RG, coordenação. Ao 51, controle 1208, boa viagem. 208, grato. Então 3805, após desvio, voo direto por BAV, chame centro Recife, na frequência 123-35, alterna 125-1. 2235. A secundária 125, decimal 1. Secundária. 6356, na aproximação final, e forma está totalmente visual com a pista. Chame 6356, chame a torre Salvador 119, decimal, confirmando 118, decimal 95. 118,95, chame 6356. Controle Salvador, passaria do 2230, declarada Arbor 1, não cumpre o perfil da saída. Passaria do 2230, contato retorno de decolagem, subiria saída Arbor 1, para nível de voo 180. Cumprindo então Arbor 1, extensão para 180, passaria 2230. Assim, livre de recepção. Livre de recepção, ligado. Salvador, Xanero 6356, está estabilizado e ADS X-Ray. 6356, avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 79. Autorizado, pouso, vento 190 graus, 79, ou 6356 aos 55, esquerda 121, decimal 9. Esquerda 1219, informa que pegou o vento de cauda aí durante toda a aproximação e está favorável para a proposta. Tem 690, a estação que eu tenho aqui da cabeceira oposta está justamente para 2 vezes. Será analisado, obrigado pela informação, 6356. Os 230, prossiga. É, possibilidade de coordenação com o centro após a posição Arbor voar direto Vitória da Conquista? Gente, aí próxima da Delta, não é isso? Afirmativo. De nada. Controle de Salvador, voo 2008, ideal de descida passando Coral, cliente da Zulu. Voo 2008, desça para nível de voo 120, direto Momba. 120, Momba, 2008. Diga. O2008, 5028 Salvador em frente de casa, devido ao animal na pista. A previsão é de aproximadamente 10 minutos. Autorizado descer para 4.000 pés, ajuste no 014. Até o presente momento, espera previsto em outrem. Ok, está continuando a descida então até o 4.000 e na proa de bomba. Aqui. Oscar Golf Serra. Ascendente pessoal. Oscar Golf Serra, contato radar 74 milhas norte do VR Salvador. Essa para o nível de voo 050 na proa de Irem. Aqui. Bomba 008, informa pista liberada. Desça para 2000 país, correção 2500 país, o ajuste no 014, autorizado ILS X-Ray, pista 28. 2500 pés, 1014, ILS X-Ray 28, voo 2008. Passaria do 2230, estamos centro Recife, 126 decimal 0, alterne 135 decimal 3. Recife 260, 353, graças. Transama 54, acione identificação, autorizado chegada TPP 1, desça para o nível de voo 110. 1110, voando de Mompa, já De Salvador, boa tarde, da 3560, descendo para o 160 e posiciona os desvios por 1170 por 30 milhas, dentro da formação Zulu. Testa 3560, desça para o nível de voo no 20, confirme quantas milhas nesta prova? Mais 40 milhas da 3560, descendo para 120 agora. Frente. Voo 2008 está na proa já do Serra Vitor 363, passando 3200. Frente, voo 2008, aguarde transferência de comunicação. Guarda. Tá 3154, dá presente, vou ir direto ao TPIP. Gente, confirme por quantas milhas? 10. Gente. Tá 3560, redução de velocidade 2509. Vai reduzir agora, 150 nós, tá 3560, já tá reduzindo. Está 3154, está voando ao frente, partida 3. Está 3154, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. 4000 pés, ajuste no 0 no 4, está 3154. Olhe, Salvador, boa tarde, Xené 6326, mantendo o nível 190, Coral, passando agora, frente da Zulu. Telema 326, contato radar 62 milhas sudoeste do Salvador. Voo em Monda para chegada TPIP 1, descer para o nível de voo 110. Tente descer autorizado até o nível 110 na proa de Monda para chegada TPIP 1, Xené 6326. Voo 2008, complexo final Chame Torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Tá 3560, desça para o nível 060. 060, tá 3560. Após desvios, solicita voar a TPIP, que fica com a proa ideal. Gente, dá 3560 após o dias autorizado CPIP. Pode dizer CPIP, obrigado, 3560. Vitor 364, ele é. Compensar o controle? O Gol 1964, informação Zulu. Gol 1964, autorizado de chegada CPIP 1, desça para o nível de voo 120, redução de velocidade 250 nós, número 5 na aproximação. Para 250, está chegando via TPIP 1, 500 pés, ajuste chama 014, autorizado ele é sexo revista 28, reporte estabilizado. 2500 pés, 1014, reportará estabilizado a 3154. O vento 210 graus, 089. Liverpool 282008. 60, redução de velocidade 2109. Não tem condições de 10-9 ficar de turbulência, 3560. Tem de confirmar a velocidade que pode reduzir? 340, 335, aí fica mais confortável, 3560. Qual o número para pouso, por favor? Número 2 na aproximação, tá 3560. Ok, ok, está certo, tá 3560, vai reduzir mais um pouco. Voo 2008 no solo 19, libere à esquerda. Chame o solo 121, decimal 9. Esquerda, 219, boa tarde. Boa. Patrão Glótica Golf Sierra, deixa para o nível 050. 3560, deixa para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. 0 no 4, 4000 pés, 3560. Fundo lá, reporta pronto para decolagem, o ajuste no 0 no 4. Fiat, reporte no ponto de espera da Gulf, o Olympus 07. Oceano 6326 vai atingir o nível 190 para prosseguir a descida? Oceano 6326, desce para o nível 050, ajuste no 0 no 4. 050, ajuste no 0 no 4, Oceano 6326, posso posição TPIP voo, Serra Vitor 363? Afirmo, Oceano 6326. Ok, obrigado, 6326. 3154 estabilizado. 3154 completo sinal, chame torre 118 decimal 95. 1895 graças, até daqui a pouco. Salvador, Oceano 3154. Oceano 3154, boa tarde, o ajuste no 0 no 4, continue a aproximação, reporte visual com a pista 28. Reportará visual para o campo, Oceano 3154. Na 3560, desce para 2500 pés, autorizado procedimento ILS X-Ray pista 28, reporte estabilizado. Descendo para 2500 pés, autorizado ILS X-Ray pista 28, reporte estabilizado, na 3560. 3154, avistado campo. Então 3154, autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus com 05 nós. Livre de pouso na 28, tá 3154. Gol 964, vista para o nível 060, ajuste no 014. 060, vale 14, 964. Controle de Salvador, boa tarde. Gol 964, descendo para o 150 com a formação Zulu. Gol 964, boa tarde. Autorizado de chegada TPP 1, vista para o nível de voo 110. Gente, 110, a TPP 1164 informa que mais à frente vai precisar efetuar alguns desejos. Gente, gol 964.